Mano, pense em entender essa situação. Moleque de rua, moleque de rua. Faça alguma coisa que não seja em vão. Este é um apelo que os balinhas fazem para você. Faça alguma coisa, você pode se ferrar. Porque um dia você pode ser vítima dessa situação. Nas praças, na rua, no beco, meu irmão, já demos o local e a razão. Tome cuidado, você pode ser condenado a viver nesse buraco, se tornou o estado. Moleque de rua, moleque de rua. Moleque de rua, moleque de rua. Moleque de rua, moleque de rua. Moleque de rua, moleque de rua. Somos pequenos no tamanho, porém grande na sinceridade. Mas meu amigo, não fique parado. Vamos ajudar os garotos necessitados, jogados como ratos. Quem é o culpado? É nosso próprio governo. Mas um dia isso vai ter um fim. Malinha do rap vai cantando assim. Moleque de rua, moleque de rua. Moleque de rua, moleque de rua. Moleque de rua, moleque de rua. Moleque de rua, moleque de rua. Tudo que você ouviu foi a mais pura verdade. Estamos vivendo essa cruel realidade. Isso é o que acontece em nossa própria cidade. Nunca vamos desistir, é só exigir. Vamos lá, faça um pequeno esforço. Não deixe as crianças chegarem ao fundo do poço. Essa é a mensagem que nós transmitimos. Balinhas do rap, sempre exigindo. Moleque de rua, moleque de rua. Moleque de rua, moleque de rua. Moleque de rua, moleque de rua. Moleque de rua, moleque de rua. Thank you.